Baby Shark, do do do do do. Baby Shark, do do do do do. Baby Shark, do do do do do do. Baby Shark. Mommy Shark, do do do do do do. Mommy Shark, do do do do do do. Mommy Shark, do do do do do do. Mommy Shark. Daddy Shark, do do do do do do. Daddy Shark, do do do do do do. Daddy Shark. Grandma Shark, do do do do do do. Grandma Shark, do do do do do do. Grandma Shark, do do do do do do. Grandma Shark. Grandpa Shark, do do do do do do. Grandpa Shark, do do do do do do. Grandpa Shark, do do do do do do. Grandpa Shark. Dance together, do do do do do. Dance together. Dance together, do do do do do. Dance together. Dinner time, do do do do do do. Dinner time, do do do do do do. Dinner time, do do do do do do. Dinner time. Family, do do do do do do. Family, do do do do do do. Family, do do do do do do. Family. Time to go. Time to go, do do do do do. Time to.